andava a pé, achava que assim estava mal. De um ônibus pro outro, aquilo para ele era o fim. Conselho de seu pai, motocicleta é perigoso vital. É duro de negar, filho, mas isso dói mais em mim. Mas Vital comprou a moto e passou a se sentir total. Sentir total. Vital e sua moto, nós queriam feliz. Corri e viajava, era sensacional. A vida de duas rodas era tudo que ele sempre quis. Vital passou a se sentir total. O seu sonho de metal. Vital passou a se sentir total. No seu sonho. Passou a se sentir total no seu sonho de metal. Vital passou a se sentir total no seu sonho. Os paralamas do sucesso iam tentar tocar na capital, na capital. E a caravana do amor então pra lá também se encaminhou. Ele foi com sua moto, que de carro era baixo astral. Minha prima já tá lá e é por isso que hoje eu também vou.